Perdoa-lhes, não sabem o que fazem, oh Pai. Perdoa-lhes, a tua graça é muito mais. Veja até onde consegui chegar. Vou agora desistir. Tanta agonia por amor eu vim. Quero restaurar o que perdi. Pai, mais um pouquinho, vou terminar. Pelas mãos.